ouvinte, está no ar mais um Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje na apresentação, Giovana Tedeschi. E eu, Zilá Carvalho. Olá, Giovana. Seja muito bem-vindo, ouvinte. Fique ligado que hoje o programa está recheado de informações. E um recado, você sempre pode conferir esta e outras edições do nosso programa no nosso site, www.radioinufotudojunto.online. Repetindo, www.radioinufotudojunto.online. Além do nosso rádio jornal, você também encontra entrevistas, reportagens e programas temáticos. Ouça agora o que é destaque nesta edição. Na Escuta, informação que toca. Tratamento psicológico digital. Saiba como funciona esse mercado. E fique por dentro de um dos projetos de extensão mais antigos aqui da Universidade Federal de Uberlândia, o Programa de Atividades Físicas para Pessoas com Deficiência. Nesta edição, você confere ainda uma entrevista com o pesquisador e estudante de agronomia, Matheus Cirqueira Neto. Ele explica como os drones estão ganhando espaço na agricultura. Na reportagem especial, saiba mais sobre as criptomoedas, o dinheiro digital que vem movimentando os mercados nacional e internacional. O surgimento do futebol feminino. O Na Escuta explica como a cidade de Araguari, aqui em Minas Gerais, foi importante para o esporte nacional. E ainda a recém-estreada quinta temporada de BoJack Horseman, série da Netflix, está no nosso quadro Solta o Verbo. Tudo isso você confere agora no Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. O tratamento psicológico é a forma mais popular e recomendada para os cuidados com a saúde mental. Esse tratamento é atualmente apresentado em diversas formas, inclusive digitalmente. Em maio deste ano, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou a prestação de serviços psicológicos pela internet. Pois é, Giovana, mas como funcionam esses tratamentos? Eles são seguros? Quais são os cuidados necessários para esse tipo de atendimento? É isso que eu explico, Zilá, na reportagem que produzi para essa edição do Na Escuta. Em maio deste ano, o Conselho Federal de Psicologia aprovou a Resolução 11/2018, que regulamenta a orientação psicológica online. O documento derruba as restrições que existiam antes e só permitia um máximo de 20 sessões de terapia na web. Essa mudança tem desencadeado um crescimento no ramo, que agora tem sites e aplicativos especializados. Neles, os clientes escolhem o atendimento online por diversos motivos. Bruno de Castro é o psicólogo responsável por um site que atende via chamada de vídeo, e-mail, chat e WhatsApp. Para o profissional, a orientação psicológica tem diversas vantagens. O atendimento ele não tem limite geográfico, né? O paciente ele pode estar fora do país e ser atendido por um profissional do seu país, né? Como exemplo aqui no Brasil. Outro benefício é que em muitos lugares no Brasil, como em cidades do interior, as pessoas elas não têm acesso a profissionais de psicologia e, nesse sentido, o atendimento online ele acaba suprindo essa necessidade de auxílio especializado. Outro benefício é o conforto e comodidade. O fato do paciente ele estar na sua própria casa, não precisando se locomover para o consultório do terapeuta, é também um benefício. Gabriele Valentim é estudante universitária. Ela explica ter escolhido a orientação psicológica online pela questão da locomoção e pelo valor pago. Para mim era muito mais fácil não ter que sair de casa por morar sozinha e aí não ter como me locomover sem pagar Uber ou pegar ônibus, que já seriam gastos a mais. Então eu decidi procurar terapia remota. Não sei, eu acho que o fato de poder sempre que eu tô mal mandar uma mensagem, sabe, sem ter que acumular aquilo, acho que aquilo me faz... É que eu acho que isso me faz muito bem. Apesar dos vários benefícios, o psicólogo Bruno destaca que o atendimento online também tem prejuízos. A comunicação não verbal acaba sendo afetada e pode dificultar que o psicólogo perceba sinais corporais ou crie conexões mais profundas com pacientes. Um exemplo citado pelo profissional é o dos casos de suicídio. Nessas situações, ele explica que fica mais difícil para que o terapeuta contate familiares ou autoridades quando o atendimento ocorre por meio de mensagens. Além disso, há a questão de segurança e privacidade na internet. O psicólogo e professor de segurança da informação, Jefferson Nobre, recomenda que o paciente busque o cadastro do profissional no Conselho Federal de Psicologia, para se sentir mais seguro. Essa é uma forma de restringir o vazamento de informações. Alguns danos que podem acontecer então na utilização de terapia online. Dele está ligado com a questão da confidencialidade, né? Então um atacante poderia coletar o áudio, né, de uma conversa, por exemplo, ou mesmo se for uma conversa por texto, coletar o texto e a partir disso, por exemplo, compartilhar esse texto em uma rede social para causar algum tipo de constrangimento, então, ou para o terapeuta ou para o paciente. Outro ataque poderia acontecer, então alguém poderia se passar pelo terapeuta ou pelo paciente, enfim, para causar algum mal-estar no processo lá terapêutico. O professor diz acreditar que a presença de um profissional de sistemas de informação poderia diminuir esses casos e impedir, inclusive, problemas judiciais. Para verificar o cadastro de um profissional no Conselho Federal de Psicologia, é necessário acessar o site cadastro.cfp.org.br/cfp e selecionar a opção Público em Geral. Giovana Tedeschi para o Na Escuta. A Universidade Federal de Uberlândia completou 40 anos este ano. Em toda a sua história, muitos projetos de extensão foram realizados. Um desses projetos, que nasceu junto com a federalização da universidade, é voltado para a população com deficiência. Interessante, Zilá, é que é uma iniciativa importante, já que aproximadamente 12% da população da cidade tem algum tipo de deficiência física, intelectual ou sensorial. Isso mesmo, Giovana. Então, fiquem ligados no Na Escuta e acompanhem a seguir a reportagem que eu preparei sobre o projeto. O Programa de Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer para Pessoas com Deficiência é desenvolvido na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia desde 1982. Solange Rodovalho Lima, coordenadora do projeto, fala sobre detalhes de sua organização. As atividades oferecidas são musculação, psicomotricidade, natação, atletismo, atividades esportivas, como futebol. Nós temos também o slackline, atividades recreativas. Temos um grupo de atividades que é para os acompanhantes, as mães, os pais e familiares que, enquanto esperam os alunos deficientes fazerem suas atividades, eles também participam de ginástica funcional, alongamento, musculação. As deficiências que são contempladas pelo projeto incluem a física, visual, auditiva, múltipla deficiência e o transtorno global de desenvolvimento, que envolve o autismo e suas variações. São crianças, começando com 6 meses de idade e até idosos, então são diferentes faixas etárias. Para participar do programa não tem nenhum custo para a comunidade, apenas uma lista de inscritos e à medida que vão surgindo vagas pela necessidade das deficiências, a gente vai inserindo. Nossa prioridade é atender as pessoas que não têm condições de pagar um outro espaço para fazer suas atividades e crianças, né? Porque se você estimula as crianças, elas têm condições de se desenvolver. Nós temos alunos no programa que entraram crianças e hoje são adultos, estão conosco há 20, 25 anos, porque acreditam muito, né, nos benefícios e na qualidade do trabalho que a Faculdade de Educação Física oferece. Para Adriana Esplendor, secretária e cadeirante, Uberlândia é considerada uma cidade boa em termos de acessibilidade. Porém, acredita que essa não deve ser a única forma de investimento em saúde e bem-estar da população com deficiência. A dificuldade que nós, deficientes, enfrentamos vai muito além do que apenas a possibilidade de nos locomovermos. É cada vez mais comum que deficientes fiquem antissociais e desenvolvam alguma doença, como sedentarismo, obesidade ou até mesmo a depressão. Eu tenho 38 anos, quase 39, e sou cadeirante há 18. E digo que participar do programa PAPD me ajudou muito a conviver melhor com a minha realidade. Me distrair, ter um momento de independência e lazer através do esporte e ainda ter a oportunidade de participar da formação dos estudantes da UFO, que é muito gratificante. O estudante de Educação Física e participante do PAPD, Lucas Curiquier, se sente motivado e desafiado ao mesmo tempo. Ele explica sobre como, muitas vezes, a frustração causada pela dificuldade em realizar as atividades pode ser difícil para os participantes do projeto. Mas, com tudo isso, ele se sente encantado cada vez mais com as possibilidades que a educação física e a consciência corporal oferecem. A vivência no projeto é enriquecedora em muitos sentidos, tanto na perspectiva acadêmica, onde a gente aprende a estimular o desenvolvimento ou reabilitar o aluno, mas também uma perspectiva de vida, né? Assim, obstáculos, dificuldades são normais durante a nossa vida. Entretanto, também é normal conseguirmos superá-los e os alunos conseguem nos mostrar isso com frequência nas aulas. Nesses 40 anos de UFO, programas como o PAPD nos mostram resultados positivos que surgem da pesquisa e extensão universitárias. Zilá Carvalho para Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. A agricultura está cada dia mais ligada às tecnologias da informação e automação. Uma dessas tecnologias são as aeronaves remotamente pilotadas, mais conhecidas como drones. Pois é, Giovana. Para entender como eles ocuparam esse espaço, nossa repórter Aline Carrijo entrevistou o estudante e pesquisador Matheus Aires, do Departamento de Agronomia aqui da Universidade. No Brasil, os primeiros relatos de aeronaves remotamente pilotadas, as ARPs, também conhecidas como VANTs ou drones, ocorreram na década de 80, mas somente nos últimos anos houve um maior interesse em sua utilização na agricultura. Hoje vou conversar com o estudante de agronomia e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, Matheus Cerqueira. Matheus, qual que é a importância do uso dessas ARPs na agricultura? Olá, Aline. Então, as ARPs possibilitam que os profissionais da agronomia ou os técnicos agrícolas otimizem a sua rotina de trabalho no campo. Isso porque as ARPs possibilitou o embarque de alguns sensores para auxiliar o profissional. Quando eu falo sensores, estou me referindo a câmeras digitais, desde as câmeras comuns, a câmeras que contêm alguns filtros, como por exemplo, câmera infravermelho, câmera termal e a multispectral. Na sua pesquisa, você trabalha com o volume da copa do cafeeiro. Qual é a importância do ARP nesse processo? O ARP é responsável pelo primeiro passo, que é a aquisição das imagens. A partir dele, dos sensores que estão embarcados nele, eu consigo fazer a aquisição dessas imagens de qualidade, que possibilitará o processamento digital delas posteriormente, para no passo seguinte fazer a volumetria da copa. O que a sua pesquisa e os ARPs no geral trazem de inovação para o meio científico e agrícola hoje? Eu acredito que as ARPs têm tido um papel muito importante no âmbito agrícola, principalmente na otimização de processos. Coisas rotineiras que a gente fazia manualmente, hoje a gente faz diferente, a gente faz digitalmente. Então, isso já é um avanço muito grande. E a minha pesquisa, ela tem uma grande importância principalmente para a academia, porque é o primeiro passo para se chegar num volume de copa, onde até então era feito de maneira manual. Hoje eu consegui comprovar que tem como você fazer isso digitalmente. E para a tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, os defensivos agrícolas, né, vai ser fundamental ter um volume de copa auxiliando na taxa de aplicação desse produto. Quais são os problemas mais frequentes para desenvolver a tecnologia? Bom, hoje o principal problema está o financeiro. As universidades, principalmente para pesquisa, está tendo muito corte de verbas, então isso tem sido um fator limitante no processo de desenvolvimento tecnológico. E quanto à aceitação no campo? Qual que é a visão do produtor rural frente a essas tecnologias? O produtor rural, ele está acostumado com aquela rotina. Muitas vezes foi passado de pai para filho, como faz aquilo, né? Aí você chega com uma proposta inovadora, gera uma certa desconfiança do produtor se aquilo realmente funciona. Mas vai de você conquistar o produtor e mostrar para ele que a sua ferramenta realmente funciona. O papo de hoje foi com o estudante de agronomia e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, Matheus Cirqueira. Obrigada, Matheus. Obrigado, Aline. Aline Carrijo, para o Na Escuta. Você já imaginou poder lidar com seu dinheiro sem interferência de bancos ou do governo? Ou então controlar suas contas em completo anonimato? Essa situação, que pode parecer distante, já é realidade para os usuários das criptomoedas. E esse é o tema da nossa série de reportagens especiais que começa hoje. Ao longo de 5 episódios, você vai acompanhar a história, a evolução, o uso e diversos outros assuntos que rodeiam as moedas virtuais. No nosso primeiro episódio, você acompanha um pouco mais sobre o que é e de onde veio essa tecnologia monetária. Camila Carneiro. Você já ouviu falar em criptomoedas? Elas surgiram pela primeira vez em 2009, criadas por um usuário que utilizou o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Na verdade, ninguém sabe quem ele é. Pode ser um homem, uma mulher, um grupo de estudos, uma empresa. Até hoje o mistério continua. Essas moedas virtuais não são nada mais que dinheiro, assim como usamos, mas exclusivamente digital. Você pode usar ele online, fazendo compras, vendendo algo, mas a transação não é em papel. Isso facilita, por exemplo, o comércio entre diferentes países, porque o pagamento de uma pessoa para outra, independente de onde elas moram, fica apenas um clique de distância. Para utilizar criptomoedas, o usuário precisa criar uma carteira virtual no site da moeda escolhida. E lá todas elas ficam armazenadas e prontas para serem utilizadas. Funciona como uma conta bancária livre de taxas e impostos, mas que é completamente seguro, já que todas as transações feitas com moedas digitais utilizam a tecnologia de blockchain, que é uma espécie de banco de dados descentralizado que usa criptografia para registrar tudo. Basicamente, é um livro onde ficam anotadas todas as transações em código, respeitando o sigilo das pessoas e evitando fraudes. O economista Felipe Bezerra explica a complexidade do blockchain. Nada mais é do que elos, aonde esses elos vão fechando, numa espécie de corrente mesmo, e para que você possa ver a transação, todos os elos atrás dela tem que estar uma espécie de tem que passar por uma espécie de validação. Ou seja, você não consegue alterar uma transação, uma vez que todas as outras que estão atrás estão atreladas a ela. Então, para que você mude uma transação, você tem que mudar todas as outras do ciclo inteiro, que isso é de verdade incabível. Todo esse trabalho do blockchain é feito pelos chamados mineradores. Eles são pessoas que, em troca de moedas, utilizam seus próprios computadores para fazer cálculos matemáticos e encontrar formas de acrescentar uma transação no blockchain. Ou seja, tudo é supervisionado por uma rede de pessoas que se responsabilizam em trabalhar com isso. Felipe exemplifica melhor esse trabalho. O minerador é quem garante de que eu estou enviando um Bitcoin da minha carteira que tem saldo de um Bitcoin para a carteira do meu vendedor que não tem saldo e que está recebendo esse valor de um Bitcoin. Então, ele só garante de que a rede está transacionando de maneira segura, ok? E garantindo de que essa transação pode sim se tornar pública, tá? Então, os mineradores, eles garantem de que a transação ela é pública, segura e, de fato, acontecendo nos padrões de que aquela criptomoeda quer que funcione. Um fator que as tornam tão interessantes é esse: elas não dependem de bancos. Na realidade, não há quem as controle diretamente, não existe uma instituição que cuida do dinheiro. As criptomoedas são fruto de um trabalho coletivo dos mineradores. Felipe comenta que essa é uma das características que mais diferenciam as moedas virtuais no mercado. Acho que a mágica de tudo isso está nisso. Além disso, é uma tecnologia que funciona de comunidade. São os mineradores, são várias pessoas em comunidade fazendo aquela rede acontecer. Então não está na mão do Banco Central do Brasil, não está na mão do Santander, não está na mão do FMI. Está na mão de todos os mineradores no mundo todo. Está na internet. Apesar das qualidades, utilizar criptomoedas também tem seus pontos negativos. E a economista Giovanna Lacerda detalha isso. O problema delas é que o mercado é muito instável, né? Não sabe se a moeda vai estar valendo mais, duas vezes mais amanhã, ou se vai valer metade. E o outro ponto negativo também é que se você esquece ou perde o número da sua conta de carteira virtual, não tem como recuperar, e já era. É, perde tudo que tinha lá, né? É, também pouca gente, né, realmente aceita pagamentos por moedas virtuais. Não, as moedas virtuais ainda não são amplamente utilizadas, mas o estudante de engenharia da computação e entusiasta de criptomoedas João Henrique Costa acredita que o cenário vai mudar aos poucos, principalmente graças ao Bitcoin, a mais popular entre as moedas, que já são mais de 1.600. Eu já vi algumas lojas grandes aceitando, né, pagamento de Bitcoin, a Reserva eu sei que tem, que já aceita, tem algumas lojas de camisa que já aceitam também, que dão até desconto em Bitcoin. É, já vi taxista aceitando, já vi até vendedor de amendoim na rua aceitando Bitcoin. Segundo o portal de notícias e-commerce, a primeira compra com Bitcoins foi uma pizza, em maio de 2010. Hoje podemos ver como esse mercado cresceu, e apesar da sua instabilidade, ele só tende a aumentar. E na próxima edição da nossa série de reportagens especiais sobre criptomoedas, conheça um pouco mais sobre Bitcoin, popularmente conhecido como pai das criptomoedas. Camila Carneiro para o Na Escuta. Muita gente pode não saber, mas o futebol feminino, nos moldes de que é praticado hoje em dia, teve a sua origem aqui pertinho, na cidade de Araguari, em Minas Gerais, durante a década de 1950. Na época, a primeira partida entre mulheres foi uma alternativa encontrada pela direção de uma escola da cidade para arrecadar fundos. E a novidade deu tão certo que elas foram convidadas a jogar em vários lugares pelo Brasil, enchendo estádios por onde passavam. Mas desde então, o futebol feminino precisa superar vários obstáculos para que a bola continue rolando. O nosso repórter Pedro Vitor preparou uma matéria para explicar para a gente um pouco mais dessa história. 24 de setembro de 2018, pela sexta vez na história, Marta é eleita melhor jogadora de futebol no mundo. Ela repetiu os feitos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, representando o Brasil na premiação máxima da FIFA. Mas ainda assim, o país do futebol não valoriza tanto a prática pelas mulheres. O treinador de escolinhas de base, Leonardo Gonçalves, fala sobre essa falta de reconhecimento. É bem claro que o futebol feminino ele é muito desvalorizado em relação ao masculino. Até mesmo a gente tem que entender pela cultura que vem mudando. O futebol masculino já é um esporte de um longo período. A diferença na valorização do futebol entre os gêneros pode ser percebida na premiação do Campeonato Brasileiro de 2017. Enquanto o Santos, campeão feminino, recebeu R$120 mil, o Corinthians, campeão masculino, faturou R$18 milhões. O futebol feminino precisa superar barreiras desde a sua origem, driblando o preconceito de uma sociedade conservadora. Nos moldes do que é jogado atualmente, a primeira partida oficial entre mulheres no Brasil aconteceu em 1958. O jogo foi realizado na cidade de Araguari e teve um caráter beneficente, como conta a historiadora Tereza Cristina. O que motivou foi uma necessidade que o grupo escolar, na época era o Visconde de Ouro Preto, estava passando. E na época a diretora era Isolina Soares, e a diretora procurou o Araguari Atlético Clube na pessoa do Ney Montes, que era um dos diretores, para poder organizar uma partida. Ney Montes sugeriu que uma partida entre mulheres arrecadaria mais dinheiro. A novidade foi aprovada e espalhada pela cidade. Aproximadamente 40 meninas compareceram na peneira e foram divididas entre time A e time B. Elas foram treinadas pelo Araguari Atlético Clube até entrarem em campo pela primeira vez em dezembro de 58. A partida foi um sucesso e a notícia sobre esse jogo se espalhou. Logo, as meninas foram convidadas para atuar em outras cidades. A zagueira e capitã de um dos times, Zalfa Nader, conta que elas eram bem recebidas por onde passavam. Zalfa fala, com carinho, sobre a partida que fizeram em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte a gente jogou, eu joguei pelo Atlético, nós ganhamos. Na hora do gol, o pessoal jogava paletó pra cima, sabe? Chapéu, foi aquela festa que eles fizeram com a gente lá. Zalfa também conta que Tupaciguara foi a única cidade em que elas não puderam ir. Tinha umas senhoras da igreja que foi contra. E falaram até que se o futebol feminino fosse lá, que elas iriam colocar fogo no ônibus. As meninas jogaram por mais de 10 meses, até terem seus sonhos interrompidos por um decreto-lei. Darcy de Deus, também zagueira no time, conta que elas haviam recebido um convite para atuar fora do país. Quando nós estávamos com um convite para ir para o México, que fomos fazer os passaportes para jogar, e a CDB não deu, porque o Brasil não permitia futebol entre mulheres. Um decreto-lei de 1941 voltava à tona e impedia as mulheres de praticar esportes ditos incompatíveis com as condições delas. As pioneiras do futebol feminino merecem ser homenageadas pela coragem que tiveram há 60 anos. Uma dessas homenagens aconteceu em 2014, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Tanto Zalfa quanto Darcy estiveram presentes na cerimônia e encontraram com a Marta. Darcy relembra que a principal jogadora da atualidade agradeceu às meninas de Araguari pelo início de tudo. A Marta disse assim no discurso dela: graças a vocês do futebol feminino de Araguari, que a seleção brasileira está aqui hoje. Eu leio muito sobre vocês, admiro vocês. A época que vocês enfrentaram, o preconceito era muito grande. O futebol feminino das jogadoras Marta, Cristiane, Formiga também já foi de Zalfa, Darcy, Aide, Heloísa, Ormezinda, Marisete, Eleusa e de tantas outras. Futebol também é coisa de mulher e as novas gerações precisam de apoio para continuar essa história. Pedro Vitor para o Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Humor perspicaz, críticas ferrenhas a Hollywood e questões extremamente profundas e existenciais. É essa combinação que tem feito de BoJack Horseman, produção da Netflix, uma série única. Extremamente aclamada pela crítica, a trama acaba de entrar em sua quinta temporada. Giovana. E Zilá, no quadro Solta o Verbo dessa edição, a repórter Carolina Fernandes faz uma resenha sobre o lançamento da nova temporada da série. Solta o Verbo. Solta o Verbo. Se essa batida meio groove lhe é familiar, é porque, assim como eu, você é fã de BoJack Horseman. Olá, ouvinte! Meu nome é Carol Fernandes e hoje você vai conhecer a recém-lançada quinta temporada da série. Ah, e não se preocupe, essa resenha é spoiler-free. Agora, se você não reconhece essa música, saiba que ela é o tema da abertura de BoJack. A animação da Netflix está entre aquelas que subvertem o conceito de que desenhos animados devem ser apenas fofos e infantis. BoJack Horseman se passa num mundo em que animais e seres humanos convivem juntos em uma espécie de paródia Hollywood, que na série eles chamam de Hollywood. O personagem principal, que dá nome à série, é um cavalo cínico e pessimista, que fez muito sucesso com uma sitcom nos anos 90 e que agora tenta voltar ao estrelato. Enquanto a quarta temporada é mais focada na família de BoJack, na quinta, ele volta ao mundo das celebridades, o que permite que a série faça mais críticas à indústria do entretenimento. E ela faz isso muito bem. Enquanto acompanhamos o desenvolvimento das narrativas de BoJack, Todd, Diane, Mr. Peanut Butter e Princess Carolyn, nos deliciamos com críticas concisas sobre Hollywood, principalmente sobre os abusos sexuais facilmente escondidos ou perdoados pela mídia. A quinta temporada também dá continuidade ao envolvimento da série com questões de moralidade, escolhas e de arrependimento. Todos, incluindo BoJack, enfrentam importantes mudanças de relacionamento e novos conflitos em suas vidas profissionais e pessoais. Novamente, sem spoilers, mas sim, há sinais de personagens finalmente tentando, legitimamente, seguir em frente e mudar de vida nessa temporada. Além disso, é legal ressaltar o experimentalismo na construção dos episódios. Essa temporada foi, de longe, a que tivemos mais estruturas de narrativa não tradicionais, incluindo uma que você nunca esperaria ver numa animação, um monólogo em um episódio. No final das contas, a quinta temporada manteve o nível da série. Ela também contém um momento crítico que é um dos mais difíceis e pesados que os fãs terão de acompanhar. Mas vale a pena. Carol Fernandes para o Na Escuta. Back in the 90s, I was in a very famous TV. E assim a gente termina mais uma edição do Na Escuta. Lembrando sempre que você pode acessar essa e outras edições do nosso site www.radiounfo.online. Esta edição foi apresentada por Giovana Tedeschi e Zilá Carvalho. Na produção de quadro, Carolina Fernandes. Na produção de entrevista, Aline Carrijo. Reportagens de Camila Carneiro, Giovana Tedeschi, Pedro Vitor, Vieira Rodrigues e Zilá Carvalho. Na edição, Mariana Oliveira. Apoio técnico, Marcelo Melazo. Orientação, professor Vinícius Dorne. Até mais, Giovana. E muito obrigada pela companhia, ouvinte. Até a próxima. Até mais, Zilá. Até mais, ouvinte. Esperamos vocês na nossa próxima edição. Na Escuta é um rádio-jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.